Dia das Crianças aqui nessa escola? Nunca mais! Eu que mando nessa escola, pirralhos não vão brincar. Eu que mando nessa escola, as bruxas vão comandar. É uma nova era, cheguei para ficar. Eu que mando nessa escola, pirralhos irão chorar. A festa do Dia das Bruxas será amanhã. Isso é o que você pensa, sua bruxa fedida. Teia de aranha, morcegos, abóboras, muitas vassouras de bruxas e cobras. Bruxa nojenta, tem cara de barata, sua metida, não manda em nada. Sou maravilhosa, eu mando sim. Ah é? Vai ficar pra história, o plano é agora. O tempo é curto, não dá pra esperar. Crianças unidas, a força tá com a gente. Bruxa fedida, pode se preparar. Nós vamos lutar, nós vamos vencer. Toda essa maldade não pode nos deter. Nós vamos lutar, nós vamos vencer. O Dia das Crianças vai acontecer. Nós vamos lutar, nós vamos vencer. Toda essa maldade não pode nos deter. Nós vamos lutar, nós vamos vencer. O Dia das Crianças vai acontecer. Vai ser o começo de uma nova era aqui nessa escola! Não vai não! Nós vamos lutar, nós vamos vencer. Toda essa maldade não pode nos deter. Nós vamos lutar, nós vamos vencer. O Dia das Crianças vai acontecer. Nós vamos lutar, nós vamos vencer. Toda essa maldade não pode nos deter. Nós vamos lutar, nós vamos vencer. O Dia das Crianças vai